derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Sexta mensagem. Segurança. Em último lugar. Por muitos anos, segurança em primeiro lugar tem sido o lema da raça humana. Mas nunca o lema de líderes. Um líder precisa enfrentar o perigo. Precisa assumir riscos, assumir a responsabilidade, e enfrentar a fúria da tempestade. Herbert Casson. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ou ter uma oportunidade ou se arriscar. Nunca poderá manter a sua cabeça fora d'água se não esticar o pescoço. Um sonho que deixa os riscos de fora não é realmente digno de ser chamado de sonho. Como ensinou Halifax? Quem nunca se arriscar fará mal, e porcamente algumas poucas coisas, de fato, realizará muito pouco. Se você jamais se arriscar, não realizará grandes coisas. Todos morrem algum dia, entretanto, nem todos vivem. C.S. Lewis declarou: a estrada mais segura para o inferno, e gradual, é a descida fácil, suave para os pés, sem curvas abruptas, sem marca de distância percorrida, sem placa alguma. Elizabeth Kenny escreveu: é melhor ser um leão por um dia do que uma ovelha por toda a vida. Se você nada ousar, também nada poderá desejar. Quando não arriscamos nada, estamos arriscando ainda mais. Um herói nunca foi feito somente de previsões e de suposições, registrou John Neumann. Todos têm a chance de melhorar, mas nem todos aproveitam. Eu concordo com a seguinte declaração de Louis Platford: gasta-se uma eternidade sendo cauteloso, e depois se morre. Ser destinado para a grandeza requer assumir riscos, e se defrontar com grandes perigos. Um arremesso nunca tentado será sempre um arremesso perdido. Quando as suas chances estiverem entre remotas, e nenhuma, fique com as remotas. Se você passar toda a vida do lado de dentro esperando pelas tempestades, jamais usufruirá o sol. Observou Maurice West. Ninguém chega ao topo sem ousadia. Ouça o que diz Conrad Hilton: eu encorajo a ousadia, porque a ameaça da velhice, e os planos de previdência são uma tentação para que os mais jovens se conformem a uma rotina chamada segurança em vez de trilharem os seus próprios caminhos. Chuck Yeager declarou: não se concentre nos riscos, e sim nos resultados. Nenhum risco é grande demais para impedir que uma obra necessária seja realizada. Sempre que se encontrar com alguém bem-sucedido, garanto que essa pessoa correu riscos e tomou decisões corajosas. O sucesso sempre favorece o corajoso. O mundo é um livro em que aqueles que não correm riscos leem só uma página. Recuse-se a seguir a multidão excessivamente cautelosa que sempre joga para não perder. Jogue para ganhar, escreveu David Mahoney. Metastasio certa vez observou: toda aquisição nobre é acompanhada de seus riscos, aquele que teme se encontrar com estes últimos não pode esperar obter a primeira. Ouça o que afirmou Tommy Barnett: muitas pessoas realmente creem que estão andando pela fé quando não existe risco algum, entretanto, a verdade é que, quanto mais você anda com Deus, maiores são os riscos. Se você nunca, durante toda a sua vida, se viu assustado, desconcertado, desapontado ou ferido, você nunca correu qualquer risco. David Viscott escreveu: para que a sua vida melhore algum dia, você terá que correr alguns riscos. Simplesmente não existem meios de crescer sem se arriscar. Você correrá o risco de melhorar a sua vida somente se acreditar em assumir riscos. Fim parte 6.